Então, muito boa tarde aos ouvintes do podcast XLR Ligado. O meu nome é João Neves e estamos no terceiro episódio do podcast. Desta vez, não com um stand-up comedian, mas um youtuber que está aí na berra, digamos assim. Antes de mais, obrigado, Ricardo, por teres aceito o convite. Obrigado, eu. Pá, vamos começar, se calhar, um bocado por início. Quando é que tu começaste a fazer vídeos e com que frequência? Porquê? Ora bem, esta minha jornada pelo YouTube começou, digamos, por volta de 2007. Andava eu no sétimo ano e um colega meu falou-me do YouTube como uma plataforma engraçada para fazer vídeos, porque eu era aquele palhacinho da turma que fazia os outros rir com macacadas. E ele falou-me de uma plataforma que dava para partilhar conteúdo, mas nunca foi na intenção de partilhar com uma massa de pessoas. Foi sempre partilhar com amigos apenas, ter um sítio para guardar os meus vídeos. Então criei um canal em 2007, onde fiz vídeos muito amadores, naquele tempo do Movie Maker, sabes? Sim. Muito amadores, mas foi aí que eu ganhei o gosto por editar vídeo, por escrever vídeo, por transpor ideias e piadas para um fecheiro de vídeo. E foi aí que nasceu a minha persona, a minha personagem do YouTube, o Bacabum. É difícil escrever, tem aquele CK um bocado, e depois a origem do nome fica para depois. Mas então, criei um canal depois em 2010 e é esse canal que mantenho até agora. E já vem desde 2011, 2010, até hoje, sempre a bombar com vídeos de comédia, vlogs, aquilo que se faz no YouTube. Pois, se calhar começando aí pelos temas, se tivesses que escolher um tema de todos os vídeos que gravas, lembro-me recentemente gravaste um sobre o Barcelona e acaba por ser mais um vlog sobre uma viagem. Exatamente, um travel vlog. Sim, do que outra coisa. Pá, onde é que te encaixas, digamos assim? Eu sou daqueles youtubers que, não tendo a gente, nem tendo o número de seguidores, não me rejo por visualizações nem por subscritores. Eu faço aquilo que me dá gosto e que acho que as pessoas podem gostar de um certo modo. Neste caso particular de Barcelona, foi um vídeo que eu atualmente acompanho muitos travel vloggers, Peter McKinnon, Sam Calder, esse tipo de... E isso fascinou-me porque é um vídeo diferente em termos de edição, porque temos que saber construir de forma diferente à comédia, mas também quis encaixar em comédia nesse vídeo. Foi uma experiência diferente. Eu próprio no meu Twitter disse que era uma coisa diferente, queria ver como é que seria o feedback das pessoas, mas é uma coisa que eu num futuro com outro material se calhar gostava de explorar mais. As minhas ideias vão surgindo muito naquele momento de pensamento de casa de banho. Nós estamos a tomar banho ou a fazer outras coisas, em que lembro, e se eu fizesse um vídeo sobre isto? Depois vou à internet ver se há de facto alguma coisa sobre isso e depois dou a minha visão da coisa nesse tema. Correio. Pá, e se calhar, começando, falaste que não te segues pelo número de visualizações, pelo número de subscritores. Pá, mas há uma coisa incrível que eu achei no teu canal, que é, tu tens cerca de 91 vídeos, salvo erro. Sim. E tu tens 10 mil seguidores. É provavelmente a pessoa com menos vídeos, mas com mais subscritores, da atualidade. Como é que tu chegaste a este número? Porque 10 mil já é um número eu acho que bem satisfeito. Sim, acho que é algo satisfatório. Acho que, se bem que não se compara aos números atuais agora da malta de topo, sim, mas 10 mil foi um número que por acaso foi-se construindo de forma progressiva ao longo destes anos. Eu lembro-me que em 2012 tinha cerca de 200 subscritores, mas depois foi uma coisa, acho que foi muito por este youtuber falou de mim, ou fiz vídeos para este canal, colaborações, e foi aos pouquinhos. Lembro, por exemplo, um exemplo mais recente, fiz um mês num canal de colaborações, que entretanto já acabou, mas tinha para aí 30 mil seguidores, e isso por acaso foi uma das razões de que eu subi mais, acho que foi esse, por exemplo. E depois tenho outros youtubers que falam de mim em vídeos, por exemplo, o Diogo Sena, acho que foi o ano passado também, num casting da RFM que eu fiz com ele, e numa altura entrei num vídeo com ele, e isso já foi também subir mais um bocadinho. Foi passo a passo, basicamente. E, sim. Este vídeo, que é o vídeo com mais visualizações, o ex-youtuber. O ex-youtuber. Isso acaba por ser uma crítica ao YouTube atual, sim. Ao YouTube atual. Pá, queres dar a tua opinião agora por aqui? Sobre o que é o YouTube atual? Pá, cada vez mais temos uma maior oferta, que não quer dizer que haja também qualidade. Pá, como é que tu vês este boom recente? Eu acho que muito das visualizações que agora os grandes youtubers têm, e não é só os famosos youtubers da casa, há muitos outros que agora também conseguem os números deles, eu acho que, epá, eu acho que não é bem a culpa deles de fazerem o que fazem. É a culpa deles porque são eles os produtores, mas é o que as pessoas, é o que as pessoas veem, infelizmente. E eu acho que mais de culpa de quem produz é de quem vê. E quem vê atualmente muito YouTube são, pá, não podemos fugir a isso, são crianças, são, é o público jovem. E eu acho que agora somos muito os novos desenhos animados das crianças. Certo. E o próprio YouTube está. A política deles é fazer vídeos com mais de 10 minutos. E portanto, esses criadores, porque é pá, o algoritmo diz que com mais 10 minutos recebes muito mais dinheiro, e portanto, vês produtores a fazer vídeos com mais 10 minutos, muitas vezes, todos os dias, e a malta, por alguma razão, vê isso até ao fim e procura mais. E não quer dizer que o vídeo tenha uma história ou um guião, mas é a vida deles. E pronto, eu não acho encanto nenhum nisso, mas há quem ache. E epá, acho que é o público jovem. O público jovem está. Acho que mudou muito a Como é mentalidade. que vejo essa atitude para o futuro, digamos assim? Opa, não sei, porque eu falei isto num vídeo do ex-youtuber. Eu já vejo YouTube, epá, desde 2007, há muitos anos. E na altura que eu via os produtores que ainda fazem vídeos de agora, eu olho para trás e continuo a gostar dos vídeos que eles faziam em 2007 e 2008, 2009. Agora, não sei se os miúdos de agora veem os vídeos. Agora da malta da casa ou outros youtubers, não sei se daqui a 5 anos vão olhar para trás e veem, epá, será que eu gosto agora destes vídeos? Será que foram bons para mim, para o meu crescimento? Claro. Não sei se isso vai acontecer. Pá, mas o que é facto é que é uma fórmula de sucesso atual, esse tipo de vídeos. Pá, agora que se calhar rodando os polos, como é que há youtubers que se calhar consideras bons em português? Sim. Falando Há por muitos. aí, pá, quem são os teus As minhas sim, as referências tuas referências, pelo menos nacionais, que é o que a malta está mais nacionais. próxima. Ora bem, o Monstro um Cabresto, não só pelo conteúdo que ele faz, o Dário, mas pela regularidade que ele tem, que é o meu grande problema, é fazer vídeos regularmente, de semana a semana. Era um sonho que eu ainda espero atingir, mas o Dário, se calhar pelos dois polos, por fazer de forma regular e por fazer conteúdo de qualidade de forma regular. E na regularidade, não sentes que dar fome, vamos por assim, a malta ter fome de te ver ou de ver um vídeo teu, do que estares constantemente a colocar conteúdo Pois, para a internet? exatamente, eu não percebo bem esta visão das pessoas, porque por um lado eu acho que eu, se fizesse de e mais quantidade, só com menor qualidade, eu acho que era maior razão para tirar a subscrição do que propriamente fazer um vídeo por mês, mas esse vídeo valer a pena, Ok. porque não estás a chatear o feed de subscrição das pessoas. Não, não, ei, mais um vídeo deste gajo, é pá, mais outra vez cocó, pá. Mas agora, se publicares, por exemplo, um por mês, eles sabiam que chegava à altura e diziam, ei, é agora, este momento, esperava isto há 2 semanas. Mas por acaso acontece o contrário, acho que as pessoas querem mais e a qualidade não ser assim tão boa. Eu acho que a necessidade das pessoas está em termos. Está constantemente a ver-te, Sim, digamos assim. exatamente, sim. Eu acho que é isso. Falavas do Dário, desculpa ter mudado um pouco Sim, não há problema. do assunto. O Dário, olha, pegando no Dário, o Dário, além de escrever e de editar, o que é que consideras ser fundamental para um vídeo ser bom? Eu acho que. É possível ter um bom vídeo sem muita edição? Claro, claramente sim. Aliás, as fundações do YouTube é o chamado pegar na câmara e falares, dares a tua opinião sobre alguma coisa. Eu acho que mais importante que edição, que é uma coisa por acaso eu aposto porque é um gosto pessoal, eu acho que mais que edição é a mensagem que tu transmites e a forma como tu contas a tua história às pessoas. E eu acho que se arranjares uma forma original de a fazer, o Dário, para além do sotaque, sabe construir muito bem frases e conseguir piadas a partir disso. Eu acho que é a forma como tu contas, e se tens algo de novo a dizer, que não seja sempre constantemente batido por outras pessoas. Ah, pá, já vi isto neste lado e já vi isto naquele. Se as pessoas virem pela primeira vez alguma coisa, por ti, pá, acho que é um caminho a seguir. Muito bem. Agora, estava a baixar aqui o ecrã e vi o CC Casting. Tu fizeste o CC Casting. Em 2014, pois foi. Como é que foi essa experiência? Foi muito fixe. Nunca tinha feito nada do género. Foi o primeiro casting assim para a televisão que eu fiz. Não é que eu queira ser um apresentador de televisão, na altura não pensava isso, pensei que fosse uma experiência nova, conhecer os processos e os métodos de televisão. Nunca tinha ido a um estúdio, porque pá, primeiro sou de Aveiro e os estúdios são todos em Lisboa, mas foi muito giro. Na altura tinha 19 anos, era um jovem, cheguei a ir em algumas vezes aos estúdios da SIC, fiquei num lote de 16 finalistas, acho eu, e foi muito fixe porque... Tive a oportunidade, o prazer de apresentar em live o CC All Stars agora. Epá, sei que perdi um bocado a magia, o programa em si, mas foi muito fixe ter essa experiência e de saber lidar com uma equipa de produção e com o apresentador, já com muito João Paulo Sousa, na altura Maria Botelho Muniz. Epá, foi uma experiência muito gira e na qual tiro grandes memórias, claro. E muitas lições, sim. Mas estar em frente a uma câmara num live ou... Ui, completamente pronto. Diferente. É completamente diferente. Há uma maior pressão, suponho eu. Sim. É uma pressão... Constante, do início ao fim. Sim, e eu estranhamente não tinha noção de que... Acho que no segundo programa já me sentia mais à vontade, mas nos outros... Eu não tinha noção da quantidade de pessoas que me podiam estar a ver na televisão. Okay. Eu quando faço um vídeo para o YouTube, estou no meu quarto e só no final, só depois de estar a produzir e de ver os mesmos clipes 50 vezes, é que penso, epá, estou cansado disto, mas as pessoas que vão ver pela primeira vez. Certo. E eu controlei aquilo que eu fiz até ao último frame. Enquanto que na TV, epá, aquilo que estás a fazer aconteceu. Claro. Podes se dizer, neira, fizeste ponto final. Exatamente. E é saber seguir para a frente, foi uma das minhas lições. Se fiz a janeira, opá, não vou pensar muito nisso, sigo para a frente, mas é completamente diferente, sim. Mas o à vontade com as câmaras é semelhante. Se eu me abstraí das coisas, acaba por ser o mesmo ambiente. O mesmo ambiente. Olha, para quem não sabe, eu vou-te ser sincero, eu não sigo... Tu és muito ligado ao mundo geek, certo? Sim, exatamente. É pá, muito por causa de séries que vejo e outras coisas. E tu fazes vídeos quando há eventos... Sim, nomeadamente a Comic Con. Qual é a tua ligação ao mundo geek? Como é que isso... Procuras sempre levar isso um bocado para os vídeos ou não? Ah, sim, algumas forma, referências, sim. Algumas referências. Exatamente, o mundo geek surgiu muito com. Epá, talvez com o círculo de amigos da minha infância. Fomos sempre aqueles gajos que via desenhos animados e construía mundos à parte nas aulas, em vez de estarmos a estudar, fazíamos desenhos. Estamos naquele mundo um bocado autista. Mas acho que surgiu. E depois isso transpôs-se muito agora para séries. Eu gosto muito de ver séries, gosto muito de ver aquelas séries de culto que se fala muito na cultura pop. Vejo, por exemplo, sou um daqueles gajos que vê anime e lê. Okay. Não que leia muita banda desenhada, porque eu ler nem banda desenhada leio, prefiro ver. Mas acho que surgiu daí a cena de contar histórias através de outras realidades e outros mundos. É pá, uma coisa que veio sempre de mim. E sou, por exemplo, sou um aficionado pela Marvel, esse tipo de coisas. Achas que há mercado para o futuro no mundo geek? Eu falo para mim, eu tenho muitos colegas meus ligados e que visitam quando acontece. Há assim tanta gente. Eu acho que sim, eu acho que o nicho acho que tem crescido. Tem crescido ao longo do tempo. É só ver a bilheteira dos filmes da Marvel, os filmes de super-heróis. Esgotam logo, sim, ainda por cima. Por exemplo, eu não vejo muitas comédias no cinema, mas ainda na última quinta-feira fui ver o Thor, que é uma comédia. O Thor Ragnarok está uma... Não que seja mau, mas está agora... Os filmes da Marvel estão a ser construídos de forma a ser tão familiar ver, tão friendly de se ver, que aquilo esgota de forma tão rápida. E agora com a ligação à Disney e com a ligação ao Star Wars, está tudo interligado. E acho que o mundo geek... Acho que há uns anos para trás era um nicho assim pequenito, mas agora acho que cresceu imenso. Acho que agora há pessoas que dizem com orgulho que são geeks e que veem séries, veem 20 séries, fazem binge watch. Eu acho que agora o mercado é muito maior, assim. Sim, acho que sim. Olha, para finalizar aqui a primeira parte, estamos só a falar do YouTube, depois podemos falar de outros projetos. O Fora de Cena, que foi um conjunto de de vídeos, né? Tens duas temporadas, exatamente. A segunda temporada ainda só tem 4 vídeos. Sim, sim. Estou a pensar fazer mais. Digamos que é a lista de reprodução tua que construíste que... Que aconselho? Sim. Talvez. Tendo em conta o número de vídeos... Sim, eu acho que parece. Não tanto a primeira temporada, que a primeira temporada foi mais vlog puro e não é tão bem a imagem que eu quero transpor agora. A segunda temporada acho que reflete mais aquilo que eu quero fazer para o futuro no YouTube, um vlog com sketches, construir uma história através dessas duas componentes. Mas eu acho que se eu tivesse que dizer duas listas de reprodução para a malta me ver e não me conhece, talvez seja Fora de Cena e os sketches ou o Gajo, que a parte está lá mais para baixo, que foi um concurso na altura, que é só sketches, é contar uma história a partir de um sketch. E tem uma personagem que na altura que é pá, que num futuro num projeto futuro se calhar vou falar poderá disso mais tarde que poderá regressar, que é o macaco, que certo. É uma personagem secundária. Eu, olha, esqueci-me de fazer uma pergunta no início que era para começar por lá. Ok. O Bacabum é uma personagem que criaste um nome. Sim. Achas que vende mais ter uma personagem, isto nas redes sociais, no YouTube, ter uma personagem ou assumir o nome? Eu, por acaso, antigamente, a minha página... Tinhas mais ligação ao Bacabum antigamente ao Bacabum, do que agora, exatamente. Essa mudança surgiu muito através do CC Casting também. Porque eu começo a olhar depois para num panorama mais maior e mais geral e começo a ver, será que as pessoas... Por exemplo, imagina que eu ganhava o CC Casting e era mesmo apresentador. Eu ia ser conhecido como Ricardo Mendes, não como o Bacabum. Claro. E, portanto, eu comecei a pensar para além da coisa e se conseguisse chegar a algum lado, como é que eu gostaria de ser chamado. Não é que o Bacabum desaparecesse nessa altura, porque está sempre ligado às minhas raízes do YouTube. Mas eu acho que se num futuro tivesse que ser chamado a alguma coisa, acho que assumiria o meu nome, Ricardo Mendes. Claro. Mas sempre ligado ao Bacabum como se fosse um nickname ou um nome de super-herói da internet, digamos assim, exatamente. Claro. Olha, falámos já há bocado, está-me a falhar algumas perguntas que tinha para trás, falámos já há bocado de youtubers portugueses. Sim. Contudo, há youtubers estrangeiros. Ui, sim, foi aí que eu comecei, exatamente. Para a malta que não conhece, gostavas de... Ui, pá, se calhar a minha maior inspiração a nível estrangeiro seria o Niga Iga, o Ryan Iga, que já faz vídeos desde 2006. É tipo um dos primeiros e continua a fazer vídeos de muito boa qualidade. É um gajo que o género de vídeo nem foge muito ao meu. É um vídeo, é sketch, é comédia, o gajo tem muita graça. E agora arranjou um grupo de amigos, mas continua fiel a si. Não se vendeu, digamos assim, às massas, e continua a fazer vídeos com muito boa qualidade e com muito boa mensagem. E tu guias-te muito pelo estrangeiro, mais do que pelo nacional? Eu acho que agora é 50-50, para ser sincero, sim. É 50-50. Acompanho tanto youtubers portugueses como estrangeiros, por acaso. Agora, se calhar a nível de tendências, a nível do que é que se faz lá fora, se calhar vejo um bocado mais, porque acaba por surgir aqui em Portugal passado 1 ou 2 anos. Claro, é sempre estar sempre a par disso. Mas acho que é 50-50 agora, sim. Muito bem. Olha, vamos dar por terminada então a primeira parte do episódio. Ora, com certeza. E pronto, a gente já volta então. Ok. Até já.